sua graduação ali, ó. Tá excelente, tá ruim, tá bom, como é que você tá se sentindo? Depois disso a gente falou, bom, mesmo respondendo em cima de uma graduação, eu posso responder qualquer coisa, né? Porque eu posso estar falando, você pode perguntar como eu tô, e eu posso estar falando que eu não tô bem, porque eu tô com frio. Mas e tudo o resto da minha vida, como tá? Então a gente percebe que precisa estabelecer critérios para isso. E foi o que a gente até brincou na aula passada, ó, como é que tá a sua cadeira, você tá com fome, você não tá com fome, você tá com frio, você não tá com frio. Esse tipo de situação vai servir pra gente como critério. Legal, então aqui naquela brincadeira a gente estabeleceu uma gradação e estabeleceu um critério de avaliação. Agora, tudo isso a gente fez pra gente. E quando a gente chega então pros animais, qual é o critério que nós vamos utilizar para avaliar bem-estar animal? Que critérios a gente pode pensar em utilizar? Tá produzindo. Se tá produzindo, eu posso usar como critério? Posso, normalmente. Se está produzindo ou não, ele é um efeito de alguma coisa. Está se alimentando. Se ele está se alimentando, posso usar como critério? Então vamos pensar só no critério. Posso falar de repente em fome como critério? Posso. O que mais? Escola corporal. Escola corporal vai ser uma consequência de fome, apetite ou de uma doença presente, certo? Higiene. Higiene, posso passar higiene de ambiente? Dor. Dor. O que mais eu posso usar como critério? Estresse. Falou, o que eu posso colocar dentro do estresse? O local que ele vai ir. Comportamento natural, olha o que está acontecendo. Algumas pessoas já perceberam. Né? Quando começa a minha frasinha pronta, você já não percebeu. O que é? A gente cai de novo na história das cinco liberdades. O que se estabeleceu como critério para avaliação do bem-estar animal são as cinco liberdades. Tá? Então, hoje, o que a gente tem para falar é isso aí. De alguma forma, a gente precisa criar agora uma condição de avaliação de bem-estar. Na aula passada, a gente falou em conceitos gerais, bem-estar que segue, tanto para animais como para outras situações. Hoje a gente começa a pensar, então, quais critérios que nós vamos utilizar, pensando pura e exclusivamente em como avaliar o bem-estar animal. Os critérios que a gente pode pensar em utilizar, a princípio, realmente, são das cinco liberdades. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte, como que a gente vai avaliar essas cinco liberdades? Tá bom, você já tem um critério. Você quer, na verdade, que ele esteja lá. Mais padrão possível, tá lá. Livre de fome e sede, como você vai avaliar isso? Livre de desconforto, como você vai avaliar isso? E aqui, quando eu pergunto para você como você está se sentindo, você me fala. O animal não vai falar. Que critérios nós vamos utilizar agora para conseguir avaliar cada um desses critérios? Quando a gente olha o bem-estar animal aqui baseado exclusivamente nas cinco liberdades, a gente também tem que pensar um pouquinho sobre aquilo que não está explícito nessas cinco liberdades. Dá uma olhadinha nas cinco liberdades e pensa, tem mais alguma coisa que eu deveria pensar como critério de bem-estar e que não está aqui? Lembra, isso é o critério. Então, o que é efeito do critério, beleza, nós vamos avaliar. Inclusive, é assim que a gente vai buscar cada uma dessas situações. Agora, o que falta? Sai um monte de derivado daí. Beleza, o que é derivação a gente pega depois, tá certo? O que é derivado, é efeito, a gente pega. Agora, tem coisa que não tá aqui. Tem uma coisa, na verdade. Olha lá. O que não tá nessa lista que a gente deveria pensar em bem-estar e normalmente aparece nas discussões de bem-estar, é isso aqui. Se o animal tem a liberdade de tudo aquilo, ele também tem a liberdade de morte. Liberdade de morte fica estranho, né? Porque morte parece muito mais, já que não é uma coisa que a gente pode escolher, parece um direito, né? Que a gente não tem. Se você parar para pensar, você tem lá um parente numa condição ruim que você gostaria de pôr fim naquilo, você ainda não pode. Tá certo? Ainda não pode. Mas nos animais a gente pode. E aí tem uma discussão meio estranha. Porque quando a gente fala de morte, a gente está falando em uma interrupção, de repente, de bem-estar animal? O que vocês acham? Quando morre? Não, é, depende, se o animal da produção, o futuro dele é a morte. Beleza. É o se mais importante. De morte depende do fundamento. Vamos abrir então um pouquinho o leque e vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta agora. Agora, o tipo da morte? Sensibilizou? Não, não. Ó, na verdade, a gente precisa ter... Quando essas discussões normalmente aparecem, discussões quanto à morte dentro do bem-estar animal, a gente tem que lembrar o seguinte, que bem-estar animal mede qualidade de vida e não quantidade de vida, certo? Então, evidentemente, escolher um método ruim impõe uma condição que não é uma condição de bem-estar animal. morte, de eutanásia, o que for, inclusive, só para a gente já começar a nivelar isso um pouquinho também, pessoal, usem o termo eutanásia, né? Sacrifício é estranho, né? Sacrifício tem que ter guacamole, oferenda, Deus, né? É eutanásia. Quando você coloca ali eutanásia numa condição que ela é necessária, você está simplesmente fazendo uma interrupção de qualidade e não de quantidade, e não de qualidade, certo? Tá bom. Na verdade, estou comentando esse assunto aqui com vocês porque tem uma discussão hoje científica assim, dentro dessas cinco liberdades, em que ali é uma sexta liberdade, que é o animal ter a liberdade de morte. Que o conceito está sendo bastante discutido, porque liberdade de morte realmente não soa bem. Fica muito mais uma questão de direito do animal poder, de repente, ter este direito, que é um direito que nós ainda não temos, e a gente, de repente, tem que discutir isso tecnicamente, cientificamente. Ainda não está bem estabelecido. Tá bom? É uma discussão que começou já tem uns 5 anos e ninguém fez mais nada a respeito. Eu coloquei aqui só um negócio do filme, vocês assistem o filme? Sim. Tá? Esse filme, na verdade, ele coloca uma imposição, não sei se vocês lembram desta condição, mas com certeza, os fatos simplesmente de prolongar a vida ali não era mais uma condição de bem-estar. Era só uma questão de quantidade, não mais de qualidade. Certo? Mas, professor, eu entendi direito, liberdade de morte, quando ele está em sofrimento, ou quando ele quer morrer, ou quando ele entende? É, na verdade, assim, quando a gente impõe a eutanásia, quando a gente determina a morte pela eutanásia, a gente está determinando uma alteração de quantidade e não de qualidade. Tá certo? Se eu estou fazendo uma alteração de quantidade, eu não estou afetando o bem-estar. O que as pessoas dizem na questão da liberdade de morte, se ela deveria entrar lá ou não, é porque isso é como se fosse um direito adquirido animal. Olha, ele não precisa prolongar a vida, porque normalmente o que acaba acontecendo aqui é que a gente prolonga a vida dos animais por uma questão ética nossa, cultural nossa, às vezes, né? E aí você tem uma discussão ética, na verdade, de qualidade e quantidade. E aí, teoricamente, você poderia ter isso apoiado pela lei. Se ele está em sofrimento, ele pode... Porque, inclusive, conforme vocês forem tendo um pouquinho mais de vivência de clínica, vocês vão ver que, inclusive, que muitas vezes na clínica você tem situações onde você acha que a eutanásia é necessária e você vai ver situações onde o proprietário quer a eutanásia. E tem quando você acha que deve e ele não quer de jeito nenhum, né? Não quer. Que é o pior. E esta condição é a condição que nós estamos falando. A partir dali existe bem-estar animal. E hoje quem manda é o proprietário. 100%. Porque os animais são vistos como bem móveis sem moventes. Não é isso? Na verdade, ele é um bem. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas de forma geral, a gente responde ao caso, por exemplo, olha, perdi um animal e não foi uma situação que deveria acontecer. Dali eu provei que havia algum tipo de negligência, imprudência, o que for. A partir daquela condição, você é responsabilizado financeiramente pelo valor do animal que é visto como bem. A história de, eu sei que se morreu o seu pobre, eu te falo, tá aqui 500 contos, compra outro pobre, você não vai ficar contente. Mas não é muito diferente disso que a gente tem visto, inclusive, em termos de determinação. A gente acompanha alguns casos de perícia e o que normalmente acontece é que vai no limite econômico o negócio. É isso? Certíssimo. O que a gente pode ver, pessoal, é que quando o proprietário, como tutor, define que não é o momento de eutanásia, se você intervir, você vai responder por isso. Ele é um bem, cara. Por enquanto é assim. Por enquanto é assim. Não deveria. Não deveria. Mas, por enquanto é assim. E o contrário também é verdadeiro, né? Você vai estar várias vezes na sua clínica, o proprietário vai chegar lá e falar assim, não dá para eutanasiar? O jogo não tem nada. Está uma diarreia crônica. Não dá para eutanasiar. Não podemos parar. E aí, nesse caso, a gente está resguardado no sentido de não é a melhor situação técnica, a melhor prática técnica, porque eu não faço. Eu estou no encontro aqui que não tem problema para mim, então eu não posso levar. Beleza. Eu estou vazio, eu tentar. Isso dá mais problema, tá? Só para você saber que isso vai dar mais problema. Isso vai dar mais problema. Então é por isso que talvez tenha sido mais discutido agora, para a gente saber exatamente até onde a gente pode intervir quando de repente uma, não sei se a gente pode dizer força de lei, se isso acontecer, mas talvez até com força de lei, tá? Isso aqui é o que a gente discutiu até agora, tá, pessoal? Só para vocês que precisam ficar anotando, se preocupar, tá aqui, tá? O bem-estar refere-se à qualidade, à morte, à quantidade, beleza? Só para estar aí a informação, vamos lá. Bom, agora, de todos esses critérios que a gente definiu que vai utilizar, então, aqui, nós vamos tentar trabalhar com as cinco liberdades como critério, atividades têm a mesma importância em termos de bem-estar? O que vocês acham? O animal ser livre de desconforto é tão importante quanto ele ser livre de fome? E aí? Várias vezes, na verdade, existe sinergia entre várias das liberdades, como existe antagonismo entre elas também. Eu vou perceber que várias vezes a gente tem antagonismo entre elas. Professor, de comportamento natural, a gente vê que isso, se soubesse, por exemplo, normal ele fala. Põe cativeiro, acabou, né? Aquilo não é respeitado do então, e essa, por exemplo, vamos pensar, a liberdade de expressar o comportamento natural é tão importante quanto a liberdade de fome. E a produção em confinamento. Eu acho que é a mais. Quantos pontos eu vou dar para cada coisa, como eu vou dizer o que é mais importante, o que é menos importante, como que eu vou avaliar se ele tem bem-estar animal ou não, se ele só está faltando isso. Ah, ele come bem, ele só não come tudo que ele gostaria, mas ele come bem. Como é que a gente começa a avaliar isso? Ele come tudo, mas ele fica com medo, fica confinamento. Ó, tem um exemplo muito claro nisso, que a gente usa, por exemplo, como regra para burrito de leite. Quando o cara vai começar a produzir, que ele é meio atrapalhado ainda, a gente entra o cara e fala assim, ó, a cara é 3 litros de leite que a vaca te der, você dá um quilo de ração para ela. Regrinha boba que ajuda o cara que vai começar. O problema é que tem vaca de 300 quilos ali e tem vaca de 600. As duas estão sendo alimentadas da mesma forma? 3 para 1. Provavelmente eu estou deixando uma superalimentada e uma subalimentada. Uma delas está, entre aspas, aí está passando fome. Certo? O que eu quero que vocês pensem um pouquinho? Isso não está definido. A gente definiu aqui os critérios. Vocês vão ver que existem cientistas hoje no mundo dizendo o seguinte. Utilize os critérios. Os seus critérios têm que ser as 5 liberdades. Tudo bem? Critério de avaliação de bem-estar animal. Usa as 5 liberdades. Hoje isso é meio um senso comum. Agora o que eu estou trazendo para você é o seguinte. Tá bom, vou usar. Agora. Elas têm todas o mesmo peso? Não tem. É muito diferente. Olha, o animal vai ter algum desconforto. Ele não vai ter a área de sombra que ele gostaria. E a outra ponto, olha, ele não vai comer. São coisas completamente diferentes. Tem peso diferente. Que peso eu jogo para cada uma dessas coisas? Tem um fato que a gente fez um trabalho semestre passado que foi uma discussão no grupo, o pessoal não ajudou, mas enfim, nós fomos lá para o Butantan. E a discussão era aquelas cobras que estão lá, que a gente acompanhou a alimentação. O biólogo falou que todos os animais serão oferecidos comida viva. Então, por todos, por isso, com o rato vivo. E aí pergunto, por que não congelar, né, se é mais fácil? Foi simples. Eles estão dentro de uma caixa, menos de 1 metro quadrado, e não tem mais liberdade nenhuma. A gente tem que estar com ele. E o mínimo que ele pode para se expressar de forma comportamental é a gente tendo animal vivo. Nossa, isso foi uma discussão que, coitado do ratinho, coitado. Para mim, olhou lá da cobra que está lá fazendo o soro de filtro, é um negócio meio. Como mensurar essa. É super complicado, todas as vezes que a gente interfere nisso, tá certo? Essa interferência é muito mais complexa do que a gente percebe. Nós estamos falando, você está falando, por exemplo, de um caso super específico, mas coloca isso na própria vida de produção. Toda interferência que a gente faz na natureza é super complexa. Em nenhum dos casos a gente vai atender plenamente essa liberdade. A gente sabe disso. Isso é normal, é fato. Agora, dizer aqui qual delas é mais importante é muito importante para poder começar a classificar se esse animal está ou se não está em bem-estar. Porque é muito fácil chegar lá e falar assim, olha, essa baia deveria ter 2,5 metros por 2,5 metros. Eu acabei de medir, ela tem 2,20 por 2,20, não está em bem-estar. Será que isso é tão importante assim? Será que este ponto ele é preponderante aqui para a gente determinar se está ou se não está? A gente não tem peso para esses 5 critérios. Simplesmente estabeleceram 5 critérios. O que eu gostaria que vocês tivessem em mente é o seguinte, para que a gente seja bastante crítico quanto a essa ideia. Cara, esses 5 critérios aqui não têm a mesma importância. E se eu estiver avaliando os 5 da mesma forma, eu estou penalizando alguns e estou subestimando outros. Tá certo? Vamos lá. E aí existe uma forma da gente saber o quanto isso tudo é importante. Ó, eu deixei em texto de propósito para vocês poderem estudar depois. Rapidinho, ó. Necessidade. O que é uma necessidade? licença para obter um recurso específico. Vamos lembrar isso um pouquinho. Se uma necessidade não for atendida, haverá um efeito na fisiologia ou no comportamento. Isto é, a observação do efeito fisiológico que possa ser relacionado à ausência de um determinado recurso. Eu só consigo perceber claramente qual é a importância daquele item se eu tirar. Quando eu privo alguém de alguma coisa, aí sim eu consigo perceber o quanto isso é importante. Esse conceito, na verdade, de privar necessidade, me mostra pra gente isso daqui, ó. Se eu observar o efeito daquilo, depois que eu tirei, eu vou poder dizer o quão importante aquilo é. Dá para entender? Quer dizer, isso é como está sendo, como tem sido estruturado, uma observação que a gente chama de observação de severidade. Eu vou lá e coloco um animal dentro de uma condição que é anormal para ele e eu começo a fazer privações. Olha, então tá bom. Vamos ver como ele fica sem água. Se ele ficar sem água, o que vai acontecer? Ele vai se hidratar depois. Certo? Beleza. Então, água é de fundamental importância. Olha só, eu vou tirar ele agora do meio dele, onde ele tem 2 metros por 2 metros, vou pôr ele em 1 metro por 1 metro. O que vai acontecer? Ele vai estressar, ele vai mudar o comportamento, mas não vai morrer. Podemos ser muito extremistas. Mas por conta do estresse, ele pode deixar de comer? Pode, pode. E por isso ele leva a morte. Então, mas será que isso acontece desse jeito? Será que isso acontece desse jeito? Quando você coloca um cara numa solitária, ele morre? Mas é o cara tem entendimento, a situação é normal. Cara, o entendimento aí, na verdade, está precisando de muito, né? Estresse por estresse, né? Talvez entender seja pior. Acho que ele não quer ser. Não quer ser com esse animal de um estresse muito exacerbado. O que acontece com um animal, por exemplo, com privação de espaço? Então, o que ele faz? Ele vai ter um estresse muito exacerbado. Vai ter uma. Ele uma faz estereotipia de comportamento. Ele faz estereotipia de comportamento. Ele pode se mutilar, ele pode fazer várias coisas. Ou seja, mas vai morrer? Talvez. Dependendo do nível disso, se for ao extremo, pensando de novo, cara, pensando na média das coisas, pensando como regra, é muito mais claro pra gente que tirar água, que tirar comida, tem um impacto muito maior que gerar um desconforto, tem um impacto muito maior que gerar medo, tem um impacto muito maior que gerar estresse. A verdade é essa. Eu acho que o impacto também ele é mensurado pelo tempo, né? Sim, e aí a gente vai perceber que na hora de avaliar a gente sempre vai aprender 3 coisas, que é severidade, tá certo? Quanto isso é importante, ok? Outro ponto que a gente acaba avaliando é duração, quanto tempo isso gera, quanto tempo essa severidade dura, né? Quanto tempo isso incomoda? E aí a gente faz uma última avaliação que é a quantidade de afetados em função daquilo. Isso é como a gente criou regra para avaliar o bem-estar. Tem intensidade também, professor. Você reduzir para 1,5 metros, você reduzir para 40 centímetros. Na verdade, aí a gente pode falar, de repente, em diferentes graus de severidade. Tá? Tem a diferença fisiológica de espécies, né? Por exemplo, aves e roedores, eles estressam muito mais facilidade. Batimento cardíaco lá na casa dos 500, se der um susto, ele... E aí é super legal, sabe por quê? Porque quando a questão normalmente é essa, é fisiológica, a gente consegue medir claramente, porque fisiologia é fácil medir. É diferente, por exemplo, de quando a gente está falando até agora, e essa que é a maior dificuldade dessas duas primeiras bate-papos que a gente faz, até agora a gente está falando só de coisas conceituais. Agora, quando eu vou para a fisiologia, por exemplo, eu sei, olha, se eu estiver estressando o animal, como é que eu posso medir isso? Posso medir cortisol? Posso? Posso medir isso de repente através de frequência cardíaca? Pô, os animais estão com ataque cardíaco. Posso medir isso por carga de adrenalina? Um monte de coisa que eu posso pensar em fazer. Em compensação, enquanto a gente não está falando de efeitos fisiológicos, aí a mensuração é mais difícil. Olha, mas a mensuração de alterações de comportamento é fácil, sim, quando elas são extremas. Quando elas são mínimas, é difícil. Vou mostrar para vocês isso na aula de comportamento. Tá legal? Então, eu só estou mostrando para vocês uma forma que a gente acabou utilizando, a gente, quer dizer, a ciência acabou usando, fazendo o seguinte, olha. Bem-estar animal, precisamos de critério. Que critério vocês querem colocar na brincadeira? Ó, vamos colocar 5 liberdades. Tá bom. Então vamos adotar 5 liberdades. As 5 liberdades têm o mesmo peso, têm o mesmo valor? Não sei. Vamos fazer um teste? Priva. Priva ele de comer. O que acontece? É extremo. Priva ele de beber água. E a gente começa então a entender quem é mais importante e por que é mais importante. Vamos continuar para entender o que eu quero dizer. lembra de tudo que a gente já falou na primeira aula sobre cognição, sobre as interferências, porque o cara já viveu. Pegaram os caras, aí falam assim: me responde uma coisa, amigo. E eu vou te falar sobre algumas situações e você vai me dizer se ela é. Se ela não tem nenhuma importância, se ela tem alguma importância, se ela tem muita importância ou se ela tem uma importância extrema, é importante demais. Olha a visão de quem trabalha com os animais. Isso daqui, se vocês pararem para pensar, é um público altamente motivado, são caras envolvidos com isso o tempo todo. Então tá lá, fome e sede. Isso é importante? Perguntaram lá pros caras. Tá aqui, ó. A grande maioria deles acha que isso é de extrema importância. Ok? Uma parcela um pouquinho menor acha que aquilo é muito importante e muito poucos deles acham que aquilo tem alguma importância, que isso é uma coisa. Mas olha como a sensibilidade vai mudando de acordo com o critério. Então, ó, e se a gente estiver falando de expressar o comportamento normal? Ó, é muito importante. Agora, quem acha que é de extrema importância? Isso mostra a diferença que eu estou tentando mostrar para vocês. Né? Se você olhar aqui, ele vai mostrando que para cada liberdade, porque aqui nada mais são que as 5 liberdades perguntadas. Para cada uma das liberdades aqui, tem uma sensação diferente de importância. Essa sensação aqui, pessoal, a gente pode discutir ela tecnicamente, mas ela não está errada. Tem coisas que geram efeitos muito graves de curto prazo. Tem coisas que geram efeitos a longo prazo. Elas têm uma importância diferente. Elas têm uma importância relativa diferente. Tudo bem? Isso daqui é a visão dos caras que trabalham aqui. Vocês querem saber de uma coisa? Uma das características que a gente tem lá, por exemplo, na Inglaterra, nos rebanhos da Inglaterra, é que os animais têm muito problema de casco. Muito problema de manqueira. Vamos ver se eles acham que é importante aqui, ó, manter os animais livres de dor, lesão e doença. Eles acham. E se fosse um lugar que tem pouca doença, você acha que quer mudar? Tem que mudar. Se não mudar, toda a teoria de cognição que a gente discute está errada. Muda. É a experiência de vida do cara que determina isso daqui. Pô, quando eu falei para vocês na última aula que o bem-estar consciência ia medir as alterações dos animais visto pelo foco do homem, é isso. Quem determinou isso aqui não foi o animal. O que era mais importante, o que era menos importante. Foi a minha vivência. Dá para entender? Sim. Beleza. Vamos lá. Falei para vocês que algumas das liberdades têm uma relação antagônica. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero manter um animal, por exemplo, livre de doença. Eu não quero que ele fique doente. Agora, se ele ficar doente, eu vou ter que tratar. Vou. O tratamento, por exemplo, se eu for pegar hoje uma vaca de corte lá no meio do pasto, ela tem uma ferida de urso, sei lá, estefanofilariose. Ela tem uma estefanofilariose, vou pegar a vaca lá no pasto, vou trazer ela para tratar no curral. Estou tentando manter ela livre de dor, livre de lesões, tá certo? E o estresse que eu vou impor para esse tratamento? Então, para de repente fazer alguma coisa, eu pior ou outra. Tá? Por isso que a gente está dizendo que buscar as 5 liberdades é um target, mas em alguns momentos você vai ter que entender que é alguém mais importante. Porque se for mais importante manter ele livre de estresse, de medo, então deixa ele padecer a doença no pasto. Nós vamos ter que determinar o grau de importância das coisas, certo? Então, como é que nós vamos avaliar o bem-estar animal? Usando 5 critérios. E agora, dentro dos 5 critérios, o que nós vamos fazer para avaliar? 3 condições. Vamos avaliar a severidade, vamos avaliar a duração do processo e o número de animais acometidos. Isso dá uma importância para a gente sobre aquela situação. Vai mostrar o quanto aquela situação é importante. Vamos lá, vamos fazer isso de duas formas. Vocês perceberam quando a gente começou a perguntar o que eu uso como critério, como é que eu uso isso, o que eu uso para avaliar? Vocês começaram a falar um monte de coisas do tipo produção. Posso avaliar a produção. Se a produção estiver baixa, deve ser porque o bem-estar não está bom. Não é isso? Então, olha só. Existem métodos que a gente chama de métodos indiretos, existem métodos que a gente chama de métodos diretos. Nos métodos indiretos, eu vou estar avaliando os recursos que eu estou oferecendo. Bem? Então, tudo o que eu ofereço, eu avalio dentro do bem-estar com um método indireto. Está ali, ó. Posso avaliar o ambiente. Eu que estou dando isso para ele. Eu posso avaliar, por exemplo, minha qualidade de mão de obra. Eu que estou colocando isso. Eu posso ir lá e avaliar se eu escolhi o animal certo dentro do sistema certo. Ou seja, se eu estou tirando leite de vaca de leite, estou fazendo, pra, usando gado de corte no lugar de corte, se eu peguei uma raça taurina e joguei lá no meio do Goiás e ela está sofrendo de estresse térmico, eu coloquei. Isso é o que a gente chama de método indireto de avaliação. Eu vou buscar, dentro da avaliação do bem-estar, situações que fui eu que gerei. E aí eu vou avaliar cada uma dessas situações. Quando eu falo para vocês aqui no começo dessa disciplina, que vocês vão montar um trabalho para fazer avaliação, porque vocês têm que fazer avaliação, para vocês começarem a visualizar isso de forma prática. Quando você vai, por exemplo, falar, olha, eu quero saber se existe bem-estar ou não numa clínica. Tem coisas como aquilo que você vai avaliar que não tem nada a ver com o próprio animal. Não são diretas, são métodos indiretos. São aquelas coisas que você colocou no processo. O espaço da gaiolinha. Isso é método indireto. A pessoa que pega o cachorrinho e põe na gaiolinha. Isso é método indireto. O cara pega direito o cachorrinho, ele põe direito o cachorrinho, ele cuida do cachorrinho, ele dá água ao cachorrinho. Isso é método indireto. Você colocou esse fator. A gente divide tudo isso. Tem método indireto e método direto. O método direto é quando eu vou mexer. Quando eu vou medir o efeito daquilo que eu fiz, agora eu vou começar a medir o efeito. Agora sim eu vou usar critérios do animal. Está ali, ó. Posso medir, por exemplo, o desempenho. Índice de produtividade. Esse animal é produtivo? Ele é produtivo. Isso é desempenho dele. Isso é efeito do sistema que eu criei. Certo? Ó lá. Posso medir, por exemplo, questões fisiológicas. Isso é efeito. É efeito do sistema que eu criei. O que eu fiz, a forma como eu montei, o que eu estabeleci, como que isso se desenvolveu, quais foram os efeitos que isso gerou. E aí então eu consigo medir, frequência cardíaca, cortisol, nós vamos falar sobre os fatores fisiológicos depois, tá? E estados de comportamento. De novo, é efeito do que eu fiz. Então, dentro do nosso processo de avaliação, nós vamos dividir as coisas de duas maneiras. Nós vamos avaliar sempre métodos indiretos e métodos diretos. Nós vamos avaliar o que a gente fez pelo sistema e se aquilo está de acordo com o que deveria ser para aqueles animais. E nós vamos avaliar os efeitos do que a gente fez. O que aconteceu com o animal em função disso? Quando a gente pensa, por exemplo, em estruturação de trabalho, eu estou dizendo o seguinte, ó, uma parte é a avaliação do ambiente, uma parte é a avaliação da mão de obra, outra coisa completamente diferente é o que aconteceu com o animal. Tudo que não é o que aconteceu com o animal é método indireto. O que aconteceu com o animal é visto como método. Tudo bem? Sim? Então, beleza. Quero mostrar para vocês alguns experimentos que mostram um pouquinho de como é que funciona essa questão, então, da avaliação pelos três pontos, de severidade, duração e número de acometidos. Isso daqui foi um experimento que foi feito com ovinos. Eles pegavam uma ovelha. Os ovinos são animais, vocês devem lembrar, são animais gregários, tá certo? Vivem em grupos, eles estão acostumados a viver em grupos, eles gostam. E eles foram lá, então, e privaram esses animais dentro do lote. Como assim? Eles pegaram um ovinho, colocaram ele dentro de uma caixa. Só que na primeira situação, era um isolamento só espacial. Ou seja, essa caixa era toda transparente. Ok? Isso gerou uma determinada severidade. Era um isolamento espacial. Depois eles fizeram uma outra condição. Eles pegaram o mesmo ovinho, colocaram ele de novo no meio do lote. Só que agora a caixa não era mais transparente. Então agora não tinha mais o isolamento do isolamento espacial. Era espacial e era isolamento de visão. Não chegava mais, era visual. E aí então se mede o quanto isso afetou esse animal. Isso é uma medida de severidade. Tudo bem? Olha lá, olha o que acontece. Uma das coisas que eles utilizaram para saber se esse animal estava em conforto ou não era o número de vocalizações. Quantas vezes ele ficava berrando em função daquela situação. Ok? Quando faz simplesmente isolamento espacial, ele berra pouco. Daí não está errado falar berra, tá? Isso é normal, o ovinho está com desperto. Tá? Olha lá, ele berra pouco. Agora, se eu faço isolamento visual, ele berra muito mais. Então, em termos de severidade, aqui é muito mais severo do que aqui. Ok? Isso quer dizer que privar um ovinho de espaço tem uma importância. Mas privá-lo do convívio dos outros ali, visual, tem outra importância muito maior. Dá para ligar no conceito que a gente está discutindo até agora, do quanto cada coisa é importante para cada animal? Um isolamento espacial pode ser, por exemplo, um desconforto de um espaço menor. pode ser, por exemplo, o fato realmente de estar isolando o animal e ele não viver mais em grupo. Estou tirando a característica de animal gregário. Certo? Não estou pedindo severidade. Tranquilo? Beleza. Só para a gente sentir se isso realmente gerou algum problema. Fisiologicamente, tem alguma forma de medir isso? Tem algumas. Mas está aqui, ó, nesse experimento que eles fizeram, nas duas situações, eles mediram o batimento cardíaco. E eles perceberam o seguinte: a primeira situação, por mais estressante que seja, aumentou um pouquinho o batimento cardíaco. Na segunda situação, ele aumenta em torno de 20, 20 e poucos batimentos cardíacos. O que isso quer dizer no ouvido? Bastante. Quer falar que está dizendo aqui que ele aumenta, de repente, a mais aí de 25, 30% do seu batimento cardíaco. É uma situação de estresse importante. Certo? De novo, deixar claro. Qual é a severidade dessa situação? Eu não sei te dizer se ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ela é A, B, C, D ou E, mas eu sei te dizer com certeza que ela é muito menos severa do que essa. Fica claro? Beleza. Esse mesmo cara que fez esse experimento com ovinos fez um experimento com outros tipos de ovino, fazendo aqui uma avaliação da questão da duração do processo. O quanto essa história da duração do processo ela é importante. Como é que isso foi feito? Eles pegaram ovinos que tiveram quadro de manqueira, tá? Manqueira é o nome popular do footwort, ou podridão de casco dos ovinos, tá bom? É causado por uma bactéria, se chama Fusobacterium neutrófilo, que realmente faz apodrecimento ali dos tecidos duros do casco. Tá? A gente fala depois disso. Olha só, pegaram lá o ovino, pegaram uma agulha bomba e apertavam uma agulha contra o casco. E ele fazia então lá uma força. Força 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Uma determinada. Para tentar medir qual que era o limiar de dor. Se o limiar de dor estava baixo, se estava alto. Eles fizeram isso em animais que mancavam. Eles fizeram isso em animais que não tinham tido quadro manqueiro. E eles fizeram isso em animais que tinham tido manqueira há muito tempo. Olha, há 3 meses atrás eles tiveram manqueira. E aí, então, eles mediram o resultado em termos de limiar. Então, olha só. Animais que estavam normais, eu precisava fazer uma força 5 ali, um limiar 5, para que ele sentisse algum desconforto. Animais que estavam com problema, quando chegava no limiar 2,5 aqui, ele já tinha um desconforto importante. E olha só. Animais que estavam mancos há 3 meses atrás, precisavam do mesmo limiar no mesmo limiar de intensidade para sentir desconforto. Aqui a gente tem duas visões diferentes. Primeiro de tudo, uma questão de memória de dor, que a gente deveria avaliar nesse experimento que não foi avaliado. Tudo bem? Agora, se uma manqueira, após 3 meses, gera ou por memória de dor ou por desconforto ainda um sinal, a gente tem que entender como duração esse processo é longo. De novo. No primeiro caso, está pedindo severidade. Olha, essa situação é mais severa do que essa. Aqui eu estou dizendo o seguinte: muitas vezes, o fato da gente pegar aqui um animal de uma maneira normal, que nem nesse caso aqui, está respondendo com uma baixa intensidade. Um animal doente respondendo com alta intensidade, se ele permanece muito tempo nesse processo, quer dizer que esse processo é muito pior. Certo? É o que a gente está vendo aqui. Ó. O animal, no primeiro momento, ele mancava um determinado limiar. 3 meses depois, ele continua mancando no mesmo limiar. Tudo bem? Dá para entender? Mas qual foi o critério? Então, o critério aqui, na verdade, é desconforto. Quando a gente começa... ele puxa o membro. Quando a gente começa a pressionar, ele puxa o membro. Tá? Tudo bem? Beleza. E o último critério que a gente tem aqui de avaliação é o número de animais afetados. Quanto mais animais afetados, pior é esta situação. Esta é a visão que eles fazem desse processo de avaliação. Então está aqui, ó. Vamos pegar a quantidade de animais, por exemplo, que mancam nesse rebanho. 15%, 22%, 26%. Olha, pode existir uma determinada ficção, uma determinada condição onde só 5% manca. Não é melhor do que é pior. Tá? Agora, isso tem uma discussão também muito grande. Por quê? Se a gente levar em consideração simplesmente números de prevalência, eu estou falando em rebanho. E bem-estar não é uma condição de indivíduo. processo quando a gente mede o número de animais afetados é outro processo que tem sido muito discutido. Porque quando eu simplesmente falo, olha, essa prevalência é alta, eu estou falando que este é um problema grande do rebanho, mas eu não estou medindo o bem-estar em cada um dos animais, estou dizendo que vários animais estão com seu bem-estar cometido. Sim? Tá. Pessoal, qual que é a ideia aqui? Vamos voltar só para construir o conhecimento, a gente fala um monte de coisa só para a gente construir o que é necessário. No primeiro momento, a gente precisa discutir qual é o critério que nós vamos utilizar para avaliar bem-estar animal. Com esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, eu estou dizendo para vocês o seguinte: utilizem as cinco liberdades. As cinco liberdades, não de maneira plena, mas como um target. É por aqui que eu deveria ir. Tá certo? Na hora de avaliar essas cinco liberdades aqui, não se esqueçam que algumas delas são mais importantes do que outras. Só que essa determinação, ela é feita com base na sua cognição. Hoje é assim. Eu espero que isso mude para que isso fique com um pouco mais de cara de ciência. Tá certo? Legal. Depois de você determinar quais são as mais importantes, agora você precisa arrumar uma forma de medir isso. Como é que você vai avaliar esse bem-estar nos animais? Tem duas formas. A gente avalia isso através dos métodos indiretos, que é aquilo que eu coloquei no rebanho, aquilo que eu coloquei no sistema, ambiente, tratador, o que for. E eu vou medir por métodos diretos, que é quais os efeitos disso que eu fiz no animal. E aí, dependendo dos resultados que eu tiver, eu vou tentar definir se esse animal tem ou não uma condição de bem-estar. Para isso, eu posso pegar ainda as minhas condições todas de avaliação aqui e determiná-las em três funções: quanto à severidade, quanto à duração do processo e quanto ao número de animais afetados. Quanto à severidade, eu quero simplesmente saber o seguinte: o que é pior e o que é melhor. E eu vou entender que algumas situações são muito piores do que outras. Quanto mais severo for, pior ele é para o bem-estar. Quando a gente estiver avaliando quanto à duração, a mesma coisa. Se a duração for curta, olha, começa aqui, acaba aqui, pode ser um desconforto, mas é algo que já vai passar. Agora, pode ser algo que permaneça por muito tempo. Eu tenho que entender que isso é pior do que aquilo que se resolve rapidamente. Sem dúvida, você considera tudo junto. Tá? E a questão de número de animais é a mesma coisa. Na primeira mensagem que a gente tem aqui é o seguinte: quanto mais animais acometidos, pior isso é para o bem-estar. E aí tem uma discussão legal, porque se o bem-estar é uma questão de indivíduo, então pouco importa se são muitos ou se são poucos. Eu quero saber o quanto afeta aquele indivíduo. Então aqui a gente está misturando um pouquinho o conceito, trazendo, olha, número de quantidade de animais acometidos traz uma visão de qualidade de rebanho, traz uma visão de qualidade de informação aqui e não traz uma visão de indivíduo que está lá baseada nos nossos conceitos de bem-estar. Tudo bem? É só isso. Ficou só isso? Ficou? Mesmo? É mesmo atualizado, né? Então tá bom. Pô! Vocês trouxeram? Dividindo onde vocês vão fazer os trabalhos? Eu preciso disso, por favor. Posso chamar para o grupo que vocês me falam? Se não tiver a informação, traz na próxima aula, mas eu preciso começar a dividir. Grupo do Alexandre, Bruna, Diane, William e Robson. Já sabe? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ok. Tá bom. Liliane, Guilherme, Daiane, Luciana e Napoleão.